Mítico, tô boladão, cachorro. Aquela mina meteu um louco, meteu o Gary Slaker. Ah, sai daí, branquinho. Vem com o Mitiqueira que é sucesso. É difícil de acreditar que a saudade dói. Que tem um buraco no peito que no coração corrói. Ela que terminou, ela que abandonou. Amigos cachaceiro, olha o branquinho voltou. Desce uma siroque que hoje vai ser boquinha. Encosta no meu corpo e com a bunda vai descendo. No aquecimento, vai no aquecimento. Encosta no meu corpo e com a bunda vai descendo. No aquecimento, vai no aquecimento. Encosta no meu corpo e com a bunda vai descendo. No aquecimento, vai no aquecimento. Encosta no meu corpo e com a bunda vai descendo. E aí, Mítico, esse é o rolê da hora. Já me recuperei, já tô pronto pra outra. Uma siroque que hoje vai ser boqueta. Cabelinho na régua chama atenção das nifetas. Convida todas que esse é o momento. Encosta no meu bloco e mulher vai no aquecimento. No aquecimento, vai no aquecimento. Encosta no meu corpo e com a bunda vai descendo. No aquecimento, vai no aquecimento. Encosta no meu corpo e com a bunda vai descendo. No aquecimento, vai no aquecimento. Man.